Boa noite, ouvintes da Rádio Arrasagim. Meu nome é Louis Novo e hoje o LGBT Notícias começa com uma triste notícia. Os homossexuais que tentaram conquistar o direito de realizar uma parada gay na Rússia foram duramente reprimidos pela polícia. Integrantes da Igreja Ortodoxa e manifestantes nacionalistas gritavam pela morte dos homossexuais, afirmando que estes são uma desgraça. 27 manifestantes foram presos ao tentar entregar ao prefeito da cidade de Moscou uma petição para acabar com a suspensão da parada gay. O mesmo prefeito que classificou as manifestações gays como atos satânicos nem sequer recebeu a petição. Manifestantes foram agredidos no local do protesto, onde também estavam personalidades da música e grande número de jornalistas estrangeiros e russos. Fique atento às novidades que acontecem na sua cidade e no resto do mundo, através do LGBT Notícias, que lhe traz diariamente informações de eventos culturais, esportivos, gastronômicos e outros que ocorrem em nossa região. LGBT Notícias, diariamente, às 20 horas comigo, Louis Novo. Bom dia, ouvintes da Rádio Arrasa. Aqui quem tá falando sou eu, Vinícius. A gente vai começar escutando um som dessas garotas maravilhosas, a Lady Gaga e a Beyoncé, que estão estourando com a música Telephone. Arrasando para a gente depois falar um pouco dos looks dessas divas e de tantas outras que tentam, mas não tanto. Olha, se você está pensando em viajar para curtir um final de semana ensolarado, aquela alegria no rio, na cachoeira, eu odeio te decepcionar. Mas a previsão do tempo para sexta e sábado é de dia nublado com pancadas de chuva. É triste, né? Aproveita para fazer um programinha mais tranquilo, mais íntimo. Eu aconselho comer um delicioso espaguete e degustar os melhores vinhos do mundo na Cantina Del Vicolo, que fica ali na Avenida B, Setor Marista. Bom dia, Goiânia! Começando o dia com tranquilidade, serenidade, o Bom Dia Goiânia traz dicas de saúde e bem-estar ao ouvinte, além de uma seleção musical para animar o dia que segue. Todos os dias, às 8h30 da manhã, aqui no Arrasa Gym, eu sou o André, fique com a gente e acompanhe nossa programação, e tenha um bom dia! Top Hits, aqui você vai escutar as músicas mais votadas em nosso site. Confira a programação diária e não deixe de participar. Na Arrasa Gym é assim, você constrói nossa programação, você escuta o que quer. Arrasa House, o melhor do House e Electro House que agitam as pistas de dança do mundo inteiro. Confira com o DJ Hector de la Benga a seleção musical que vai fazer você lembrar e desejar a balada a todo momento. It's way too late. Promoção Mais Gato da Copa. A Rádio Arrasa Gym, extasiada pelo início da Copa do Mundo na África do Sul, gostaria de saber de você, ouvinte, qual o jogador mais gato da Copa. Vai dizer que você assiste aos jogos pensando em gol de placa, futebol arte. Vote no site e diga por que o seu jogador favorito deve fazer parte da seleção dos mais belos do mundo. Participe, essa oportunidade é só de 4 em 4 anos. Arrasa, Gym, o portal mais bafônico de Goiânia.